Bom, o tema a ser colocado aqui hoje é adolescência e vulnerabilidade. Adolescência, todos nós devemos saber, né? É uma fase, é um pequeno período da vida de todos nós, encarnados, né? Que no homem, no menino, começa lá com 12, 13 anos, 14 anos talvez, vai até os 17, 16, 17. Na menina, talvez um pouco mais cedo, talvez indo até os 16, 17 anos, tudo dependendo muito, claro, do estímulo, né? Dessas questões aí. Adolescência é uma fase bastante difícil na vida de um jovem, porque é o aflorar. É o aflorar de uma nova vida, gente. E é uma, eu diria que a parte, que é o período mais lindo que existe na vida de uma pessoa, é a adolescência. É a mesma coisa quando uma criança para de engatinhar e começa a caminhar. É a adolescência. Então, muitos chamam os adolescentes de aborrecentes, outros chamam de outros nomes, mas eu não vejo por esse lado aí. O que eu vejo é novas e novas e novas grandes possibilidades de, através da rebeldia da adolescência, criarem-se novas mentes, criarem-se novas ideias, novas ideologias. Porque existe, sim, na adolescência, aquela ideia, né, que o pai e a mãe dizem sim, eles vão dizer não. Se eles dizem em cima, eles vão dizer embaixo. Se eles dizem para frente, eles vão dizer atrás. Parece que eles estão sempre dando contra. Se a ideia é alguma ideia religiosa, se é alguma ideologia política, provavelmente o adolescente ele vai dar contra. Ou vai dizer que não quer nem saber. Bom, por quê? Porque é esse turbilhão de hormônios que existem dentro dessas crianças, jovens, adolescentes, né, de testosterona, progesterona, que fazem com que eles sintam que eles não estão mais sendo crianças, que eles não são nem jovens, mas que eles vão ser adultos. Então é um período um pouco tumultuado, mas que é muito lindo. É muito, eu, na época da minha adolescência, na adolescência dos meus filhos, eu apreciei isso, eu não me incomodei com muito com isso. E olha, eu passei minha adolescência na década de 70, né, em plena ditadura militar, onde quase não se podia fazer nada. Era proibido, era proibido. Tudo era proibido. Mas nós sempre dávamos um jeito de se rebelar contra alguma coisa. Era cabelo comprido, era barba comprida, era beber, era fumar naquela época. Hoje não se faz mais isso. E eu, né? Então, existe essa ideia da adolescência como sendo um período difícil, um período de bastante conturbação, sim, é verdade. Mas se essa adolescência, se essas crianças, jovens, adolescentes, que não se sabe direito o que, que são, eles forem acompanhados daquilo que se chama instituição família, nenhum vai se perder. Poucos se perderão. Porque aqui a ideia do tema central aqui é adolescência e vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? Todos nós somos vulneráveis a alguma coisa. Mesmo eu com 58 anos, outro com 40, outros com 60, outros com 30. Todos nós somos vulneráveis a algo, a alguém ou alguma coisa. É claro que, como nós temos já uma mente formada, com uma personalidade já caracterizada, uma ideologia política, religiosa, cultural já baseada em algum conhecimento, é difícil para nós sermos, digamos assim, vulneráveis a muitas coisas. Mas aí é que está exatamente. Quando se dá essa união de adolescentes com alguma possibilidade de vulnerabilidade, a porta é aberta. E não precisa ir muito longe, é só a gente olhar na televisão, que afinal das contas a televisão é aquilo que mostra sempre as coisas piores que existem, né? É nas portas das escolas, vendedores de drogas, vendedores de cachaça, de tudo que é tipo de bebida, porque é o quê? É na adolescência, se vocês vão analisar, que se adquirem, que se iniciam os grandes vícios de toda uma humanidade. O cara que não bebeu, que não fumou, que não chegou a se viciar com drogas, qualquer que tipo que seja de droga, na adolescência, muito dificilmente, lá com 22, 24, 25 anos, ele vai entrar, vai adentrar no mundo da droga ou da bebida. Por quê? Porque ele já está com uma mente mais formal, mais formalizada. Ele já está mais adulto, ele já sabe aquilo que ele quer. Ao passo que o adolescente não, o adolescente ele está ainda criando a tribo dele. O adolescente ele precisa da tribo dele. O que, que é a tribo? Na psicologia eles chamam a tribo, a turma dele, aonde ele vai conseguir se caracterizar, onde ele vai conseguir se sentir parte de algo. E todos eles precisam de uma tribo. É a tribo que a gente chama, é 4, 5, 6 pessoas. É a turminha do fulano, a turminha do ciclano, a turminha do Beltrano e tal. E todos eles precisam. Vai com o tempo que não, que essas tribos, digamos assim, essas turmas, elas vão se destituindo, um arruma a namorada, outro arruma um namorado. Enfim, a ordem natural dos acontecimentos, ela vai se fazendo presente e aí então termina essa turma e a gente vai se lembrar lá com 30, 40 anos, a minha turma lá no ginásio, olha só, coisa de 50 anos atrás, né? Mas eu estudei no ginásio na época. Então, eu me lembro da minha turma, que a gente meio que tinha uma conexão entre nós, né? E naquela época lá, as turmas elas não eram de meninos e meninos, não. Eram as meninas um lado e os meninos no outro. Era a característica da época. E era assim a coisa. Tanto que na igreja nós entrávamos, as mulheres eram no lado esquerdo e os homens no lado direito. Ou vice-versa, não me lembro direito. Mas era isso. Não se misturavam as coisas. Então, hoje o que está acontecendo com essa adolescência, o principal problema é a vulnerabilidade naquelas crianças, naqueles jovens adolescentes, que eles não têm aquilo que se chama de instituição família ao seu lado. Instituição família, aquela que tem o seu suporte ético, moral, sustentado lá pelas palavras de Jesus, sustentado pelas crenças de Deus Todo-Poderoso, sem falsos, digamos assim, princípios éticos, morais, religiosos, mas a necessidade da família estar junto, presente, nesse período turbulento, mas maravilhoso, da adolescência, é muito importante. É muito importante, porque esses jovens, apesar de não falarem tudo para os pais, eles não vão falar tudo para os pais, mas o pai e a mãe, eles não são idiotas, eles vão perceber o que a gente pode chegar a saber e aquilo que a gente não precisa saber, porque é bobagem, entendem? Então, usar da sensibilidade do pai, da mãe, do pai, da mãe, do tio, da tia, do avô, da avó, e ajudar esses jovens adolescentes a passarem esse período que é maravilhoso da vida deles, que é de grandes descobertas, sendo, digamos assim, mais difíceis de serem vulneráveis. Digamos que eles consigam ter, digamos assim, como que se fosse uma injeção tetânica, que é contra o tétano, ter uma injeção que protegesse eles através dessa vulnerabilidade das drogas, que aí então o pai desses jovens vai ser o traficante, do cigarro, das bebidas, da prostituição e de todos esses vícios, dessas doenças, dessas mentes doentias que vão aproveitar a vulnerabilidade do jovem em fazer com que eles se percam para o futuro, para uma vida que poderia ser bela. Então, existe sim uma relação bastante grande entre ser vulnerável na adolescência e ser vulnerável depois da adolescência. Então, a adolescência e essa questão de vulnerabilidade realmente é bastante preocupante. Mas por que que nós estamos falando isso no centro espírita, né? Afinal das contas, centro espírita é centro espírita. A gente devia vir aqui falar de outras coisas. Não, o centro espírita é uma coisa aberta. Por isso que eu adoro a casa espírita, porque aqui existe a possibilidade de se abrir todo e qualquer tipo de tema, exatamente, sem preconceitos, sem essa questão de achar que a religião A é melhor que a B é melhor que a C, sem achar que o homossexualismo tem que ser retirado da face da terra, sem achar que o negro ele é inferior ao branco. Aqui no centro espírita não tem isso. O que existe aqui é uma abertura de mentes. Por isso que eu falei primeiro que o centro espírita ele é parecido, dá para se comparar a um jovem adolescente. O centro espírita ele sempre foi comparado a um jovem adolescente, eu aqui que estou comparando, porque ele sempre foi meio rebelde contra as outras religiões, contra as outras, digamos assim, doutrinas religiosas. Porque ele sempre teve algo a questionar. Se diziam, bom, existe lá a divina, santíssima trindade. Bom, já o espiritismo já não acredita mais muito nisso. Bom, existe lá a infalibilidade papal. Pá, Deus, não, Papa não erra nunca, o Papa é totalmente justo, o Papa não erra, existe impossibilidade de o Papa não errar. Bom, isso é mentira. É mentira. O Espiritismo duvida de tudo esse tipo de coisa. Todos aqueles dogmas religiosos da Igreja Católica Apostólica Romana são colocados, digamos assim, em dúvida aqui na Casa Espírita. Por quê? Porque são dogmas. São coisas que não são reais. São coisas que não são reais. A Virgem Santíssima Maria, que concebeu Jesus sem pecado. Bom, isso também é um dogma. Nós não acreditamos nisso. Nós, nesse ponto aí, estamos se comparando a quem? A um jovem adolescente. A um jovem adolescente que também questiona, que também começa a criar dentro de sua mente novas ideologias, novas ideias, e ser uma pessoa que vai ter uma característica dela própria, com o caráter dele, formado por ele próprio, e que vai pensar por si próprio. Porque se nós criarmos, digamos assim, os adolescentes como autômatos, que eles vão fazer tudo aquilo que o pai e a mãe dizem, bom, aí então, muito pouco eles vão aprender. Eles têm que aprender para a vida. Então, existe aquele ditado, né? Que os pais têm que criar os filhos para a vida e não para eles. Então, a respeito dessa questão, eu acho que é isso que nós podemos ter colocado aqui hoje. Obrigado.